pensamentos passam pela minha cabeça. Nesse momento, espero que você cresça e apareça. Agora esqueça. Saber se dá pra entender.